tirei de beijos, era vinho das gracinhas, são coisas próprias da rapariga. E eu voltei todos os dias a procurar, e soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei, e tinha os cabelos presos com uma fita. De FM, la radio qui nous aime. Sei que não sou

sonho do menino. E não tem noção do que se está a passar. E a irmã lhe contou: oh meu maninho, vou-te dizer, quero-te ver crescer, vou-te explicar como vamos viver. Maninho, anda para aqui, os pais já não estão cá para ti. Não quero que sofras como eu sofri. Muita coisa nesta vida eu aprendi, maninho. Eu vou-te contar, tudo isto está-me a magoar. Quero-te ver crescer, vou-te explicar como vamos viver. Oh, meu maninho, sempre te darei amor e carinho. Os nossos pais foram para o céu, mas nunca na vida vais estar sozinho.